Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Se o Estado demora, os chineses vão embora. É a manchete do jornal Linhas de Elvas que faz o ponto de situação do investimento estrangeiro previsto para o antigo Centro Educativo de Vila Fernando e para o El Shaddai em Elvas. Quase um ano depois, o Estado português não disponibilizou ainda os terrenos. Ninguém sabendo o que deles pretende fazer, não doa, não vende, não limpa. A requalificação do antigo Centro Educativo de Vila Fernando e as futuras instalações da Prospect Time, empresa de capital chinês, no El Shaddai, são projetos que neste momento estão pendentes e a aguardar luz verde para se concretizar. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha, a Prospect Time só estará interessada em avançar com investimento em Vila Fernando se a posse for deles. O grupo quer adquirir, não há aqui o enredar de ninguém, mas estas coisas levam o seu tempo, sublinha o autarca. Nesta edição, contamos-lhe o caso de um automobilista que embateu num animal na Autoestrada 6, na zona do Caia, e que agora acusa a Brisa de não querer assumir qualquer responsabilidade pelo sucedido. O acidente ocorreu a 3 de abril, quando João Feiticeiro seguia no sentido Elvas-Badajoz, junto à saída da área de serviço do Caia. O condutor não conseguiu evitar um cão que deambulava na autoestrada, colidindo com o mesmo. Do acidente resultaram danos na viatura, sendo que o valor do arranjo, cujo orçamento já foi solicitado, ascende a cerca de 800 euros. A concessionária lamenta o sucedido, mas rejeita as responsabilidades no caso, deixando o condutor inconformado. A greve dos professores às avaliações registou no início da semana uma adesão de 100% em 13 escolas do distrito de Porto Alegre, revelou o Sindicato dos Professores da Zona Sul. Dos estabelecimentos de ensino, onde se não realizaram quaisquer reuniões, 3 são de Elvas, 2 de Campo Maior. Os restantes estabelecimentos são de Alter, Arronches, Avis, Castelo de Vide, Gavião, Ponte Sor e Porto Alegre. No que respeita a notícias da região, destacamos ainda o Ninho de Empresas de Arronches, que foi inaugurado na nova zona industrial desta localidade do Alto Alentejo. Trata-se de um investimento do município a rondar os 500 mil euros. Este investimento, de acordo com a autarquia, aguarda ainda a aprovação de candidatura dos fundos comunitários, o que poderá representar um financiamento em 85% do montante investido. De acordo com Firmelinda Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Arronches, trata-se de um investimento que vai prosseguir com a segunda fase do projeto, em que será edificada uma nova infraestrutura com mais espaços para empresas. Revelamos ainda as comemorações dos santos populares nos concelhos de Elvas e Campo Maior, assim como uma fotorreportagem da 32ª edição do Encontro de Ginástica, que juntou cerca de 300 participantes no Coliseu de Elvas. Clubes de norte a sul do país e Espanha mostraram esquemas e acrobacias no evento organizado pelo ISCAIS. Foi este o Magazine Semanal. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Vamos para os destaques do Diário do Sul. Círculo Ibraense acolheu a realização de mais um encontro Tertúlia. Alain Drual esteve em destaque na 20ª edição de Tertúlia Coisas de Vinho. O encontro tinha sido previamente agendado para a esplanada do restaurante do Pátio, mas dadas as condições atmosféricas adversas, teve de ser feito numa das antigas salas do Círculo Ibraense. José Arruda, da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, teve a responsabilidade de dissertar sobre o tema vinho e as festas populares. A próxima Tertúlia regressará em setembro, logo após as vindimas. No âmbito do projeto Speed Talent, a NER promoveu um ateliê de criatividade. Um dos objetivos foi identificar oportunidades de empreendedorismo na região. Este é um projeto cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Teve início em janeiro de 2017 e prolonga-se até ao final deste ano. A Feira de São João foi palco de animação desde o dia 22 de junho até ao final deste mês. Este ano o tema foi Évora pela Paz, os 100 anos de armistício, e festejou em conjunto com a Força Aérea Portuguesa o seu 66º aniversário. Salientamos também para a entrega de prémios de Monsaraz Investigação em Arquitetura. O município de Monsaraz atribui anualmente o prémio a alunos do mestrado integrado em Arquitetura da Universidade de Évora. O vencedor recebe uma bolsa de viagem e a publicação da dissertação se o tema da investigação tiver em vista o território do Alentejo. O novo arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, toma posse no dia 2 de setembro, durante uma cerimónia solene na Sé Catedral da cidade. Francisco é atualmente Bispo Auxiliar de Braga. Água, mobilidade e demografia são as três prioridades até 2030, de acordo com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. O município de Viana do Alentejo manifestou-se contra os encerramentos dos CTT. O município garante que vai continuar a desenvolver esforços e espera que as entidades competentes assumam as responsabilidades na resolução deste e de outros problemas. Os resultados da primeira intervenção de conservação no Templo Romano de Évora foram apresentados ao público. A reunião deu-se na Fundação Eugénio de Almeida e contou com a presença do Ministro da Cultura, Luís Filipe Mendes. Entre abril e maio deste ano, o Alentejo criou 1.776 postos de trabalho. Os dados são do Instituto de Emprego e Formação Profissional. A queda do desemprego é transversal a toda a região, mas o Conselho de Évora é curiosamente dos poucos onde o desemprego na região não baixou. E foram estes os destaques do jornal Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição, Linhas de Elvas e Diário do Sul.